Testemunho, fim do reinado, do palácio que o rei vira escravo. Continuamente focado, era tão dedicado, e o convite macabro. O calmante me leva pra cova, vi que o prazo não traz a resposta. Quando tudo é nada, não volta, socorro com a mente humana suporta. Eu dormi com a dor do vazio, e acordei preparado pra tudo. Eles vendem a cultura e a prática, o amor também mata e me deixa confuso. Eu te juro, não paro um minuto, toda vez eu prometo é o último. Golpeia no calma, uma honra tirada, revejo minha causa, reluto. Nunca haverá imposições para entender nossos corações. Nunca haverá imposições para calar nossos corações. Contei a trilha sonora, eu vivo a trilha sonora de tantas nações, gratificações e gratificações. Conduzido a fria teoria, empreguei com as palavras, mas como exaltava bem mais e bem mais que precisa. Descobriram minhas cartas no jogo, sei que meu ponto fraco foi ela. Começa de novo, foi coisa de novo, o parceiro quis visar essa. Sente na pele pra se redimir, as diretrizes negam perdão. Demando um esforço pra reconstruir, morte lenta e oculta, sutil omissão. Fui cercado por todos os lados, ao silêncio rompido no quarto. Aqui toda essa grana que tudo se cobrando faz aqui tá na de frente passar. Se brilho lá fora, esperança pra tudo, vem subjugar, mas o mundo no muro, em prol da emoção, vale cada segundo, rasgando o caráter, pode profundo, igual toda essa dor, nunca guarda rancor, percebeu que o amor vale mais que o motor, outras mãos se apertaram, quando precisou, tanta história de vida, que o rap virou, e não cala, meu coração ninguém cala, ele sofre, ele chora, ele aperta e não para, ele sente saudade, transborda milagre, ausente pessoas, é isso que falta, seu coração ninguém cala, ele sofre, ele chora, ele aperta e não para, o músculo que tá sedentário avassala, o bem que propaga, nada se compara. Nunca haverá imposições para entender nossos corações. Nunca haverá imposições para calar nossos corações. Contei a trilha sonora, eu vivo a trilha sonora de tantas nações, gratificações e gratificações. Para entender nossos